Tudo é uma ilusão. Tudo, sem exceções. Infelizmente, essa visão materialista dos dias atuais faz com que as pessoas não consigam perceber isso. E, inevitavelmente, muitos acabam entrando de cabeça nessa guerra para conquistar coisas que não passam de pó. A fama, a riqueza e o poder são o melhor exemplo disso. Porque quando se conquista essas coisas, geralmente vai surgir as insatisfações e a sensação de vazio existencial, que a maioria das pessoas tenta preencher com mais bens materiais e com outras pessoas. Só que isso não funciona, porque é um completo absurdo achar que o sentido de sua vida está em bugigangas materiais ou em outros seres humanos. A meu ver, a verdadeira coisa que devemos buscar é o autoconhecimento e o transcendente. Mas parece que o ser humano esqueceu que essas duas palavras existem. Esse ser humano moderno, completamente apegado às coisas aqui da Terra, querendo poder, querendo dinheiro, querendo fama, tem se atirado uns sobre os outros, tem guerreado uns com os outros para conquistar essas coisas. Porém, isso não é necessário para que você seja uma pessoa feliz e tenha uma vida satisfatória. Você não precisa ser um imperador, presidente dos Estados Unidos para alcançar uma plenitude existencial. Durante a história humana toda, as pessoas sempre tiveram essa visão irracional, eu diria, de querer passar um sobre o outro, de querer poder, né, que é uma das maiores desgraças que existe neste mundo, é o poder. Eu não falo só do poder político, eu falo também do poder financeiro, de todo tipo de poder, todo tipo de dominância extrema. E o ser humano, ele é viciado nessas coisas, ele quer dominar, ele quer poder, e ele não consegue perceber que tudo isso causa uma desgraça muito grande sobre todo mundo. Veja, por exemplo, o que Hitler causou ao mundo. Milhões e milhões de mortos por um cara que queria dominar a Europa, por um cara que tinha o sonho de transformar a Alemanha em um império. Porém, para que tudo isso? Hitler poderia ter sido um cara que feliz na sua vida. Não precisaria ter matado tanta gente, ter condenado o mundo a uma desgraça sem tamanho. Mas ele não pensou assim. E todos nós seres humanos, ou pelo menos a grande maioria, não pensa nas consequências da nossa loucura de querer dominar tudo, de querer fazer tudo do nosso jeito. O ser humano, ele quer modificar tudo. Ele quer criar um sistema para que ele possa dominar. Seja um sistema financeiro, político, midiático. E buscam tudo isso, sendo que quando a gente morre, a gente deixa tudo aqui. A gente não leva nada. Você pode ser o cara mais rico do mundo. Você vai morrer. Vai morrer, vai deixar suas coisas para outras pessoas tomarem de você e usufruírem como bem quiserem aquilo que você, entre aspas, vamos dizer assim, lutou muito para conquistar. Não estou dizendo que você não possa levar uma vida, conquistar coisas, não é isso. Mas tudo tem um certo equilíbrio. Eu acho que a humanidade tem passado muito do ponto. Você vê bilionários que querem ficar mais rico ainda. O cara já tem um dinheiro que ele teria que viver 10 vezes. Ele teria que ter 10 vidas para gastar tudo. Ou mais, teria que ter, sei lá, 500 mil vidas para gastar tudo. O cara ia ter que viver mais que o... Ia ter que viver 2 mil anos, 3 mil anos para gastar toda a fortuna que ele tem. Uma fortuna imensa. E o cara ainda quer mais. Quer mais, quer mais, quer mais. Só que para isso ele vai sacrificar muita gente. Ele vai levar muita gente à falência. Ele vai acabar com muitas vidas. Porém, ele não pensa nisso. Não tá nem aí. E nós, seres humanos, somos assim. A gente não tá nem aí. A gente quer poder, quer dinheiro, quer coisa para satisfazer o nosso ego. Que é um dos arqui-inimigos da humanidade, o ego. Essa sociedade moderna, completamente apegada às coisas dessa terra, prefere cultuar a escravidão que é oferecida por esse sistema podre, onde a única coisa que importa é o lucro financeiro. E mesmo diante deste fato, muita gente continua acreditando que o sistema quer o bem de todos. Doce ilusão. A realidade é que o mundo está repleto de enganadores. Na política, internet e no mercado de consumo é possível encontrar vários. E é sempre o mesmo marketing enganador. Compre isso para ser feliz, compre aquilo para melhorar tal coisa, falta isso na sua vida, vote em mim e etc. Hoje em dia você entra na internet aqui, é só propaganda. Ah, você faça isso para ficar rico. Esse negócio de investimento, hoje em dia, todo mundo quer investir. Então, cara, invista agora mesmo. Eu acabei de ganhar 100 mil reais agora mesmo. Cursos. Eu sei que tudo isso faz parte do mercado de consumo. Mas 99% de tudo isso que é oferecido, não só na internet, na política, que é vendido em lojas, tudo isso é inutilidades, é coisas que a gente não precisa. Na internet hoje em dia os caras querem vender tudo, tudo. Hoje em dia o cara fez lá leu lá meia dúzia de livros, quer dar cursos, quer dar aulas, quer palestras. A política é sempre a mesma coisa, as promessas, as enganações. Eu vou fazer isso, eu vou abaixar imposto, eu vou aumentar imposto, eu vou dar casa para as pessoas, eu vou ajudar os pobres, eu vou não sei o quê. E o povo continua caindo em tudo isso. Por quê? Porque as pessoas, elas têm perdido a visão do transcendente e o amor próprio também, elas acabam vendo em políticos, em pessoas famosas, uma espécie de salvador. Essa idolatria política que nós temos hoje é reflexo disso. As pessoas veem daquele líder, daquele político, uma figura que quer o bem de todos e que vai resolver todos os problemas. E isto é algo completamente doentio. Olha a desgraça que a idolatria causa no mundo. Hoje em dia tem idolatria com marcas. As pessoas ficam nessa, vamos dizer assim, nessa confiança extrema nas coisas, achando que tudo que existe nesse mundo é para o nosso bem, é para fazer a nossa vida melhor. As pessoas não conseguem perceber, pelo menos a maioria, não consegue perceber a maldade por trás das coisas. São pessoas ingênuas, são pessoas, vou usar aqui uma palavra tanto quanto pejorativa, idiotas, cretinas. As marcas, por exemplo, geralmente as marcas falam produto de alta qualidade, produto maravilhoso. Porém, o produto é um lixo. É um lixo. Igual os caras falam, geralmente as grandes empresas, carne sem hormônio, sem químicas, totalmente naturais, sem conservante. Uma pessoa que é esclarecida sabe que é mentira. Sabe que ali tem um monte de tranqueira dentro e que eles falam isso, que o produto é de qualidade, não tem conservante, apenas para vender. Porém, existe uma grande parte que vai acreditar nisso. São pessoas completamente analfabetas da vida. Pode ter certeza que esse mundo de aparências é a maior desgraça que existe, pois todos que buscam entrar nessa visão doentia de mundo viram escravos do sistema e acaba tendo uma experiência infernal, porque o indivíduo percebe que tudo aquilo que ele é e possui não preenche o vazio que existe dentro de si mesmo. E quanto mais se corre atrás de fama e bens materiais, maior ficará este vazio. Olha o tanto de famosos que sofreram e ainda sofrem por causa da vida hollywoodiana. Eu poderia citar vários exemplos. E agora, com esse crescimento exponencial da era virtual, surgiu os digital influencers, que são basicamente os famosinhos da internet, que assim como os de Hollywood, só sabem fazer polêmicas inúteis e imbecilidades. Realmente é um padrão de vida doentio. Em quem a garotada, os jovens têm se espelhado hoje em dia? Nessa galera que tá na internet aí. Uma galera cretina, que não ensina nada, que não... pessoas completamente vazias, que fazem os vídeos no YouTube apenas com o intuito de ganhar dinheiro, porque no YouTube, para você conquistar dinheiro, você não pode falar de certos assuntos, você não pode dar a sua opinião, você não pode falar sobre política, você tem que fazer vídeos idiotas. É isso que o YouTube, esse é o requisito básico do YouTube. E o indivíduo que quer se tornar um profissional aqui no YouTube, ganhar muito dinheiro, acaba tendo que se submeter a tudo isso. E olha como é doentio isso. O cara, ele faz algo que ele tem a certeza que é algo completamente inútil, que não agrega em nada na vida das pessoas, porém vai lhe dar um ganho financeiro. Eu não estou aqui criticando o cara que faz isso. Eu só estou criticando aqui a forma como a plataforma lida com as coisas. É a mesma coisa com os famosos de Hollywood. Muitos deles são pessoas que não servem de exemplo, são pessoas vazias, são pessoas fúteis que vivem de aparências. Né? Tem lá aquelas Kardashian lá, que é famosa, Kim Kardashian, enfim. Aquela família de socialites lá. Esses dias eu vi uns pedaços e você vê como a vida dos famosos é fútil. Discussões bestas, baboseiras, são pessoas completamente fora da realidade, completamente desprendidas da realidade. Eu acho que aquelas pessoas, não só aquela família em especial, mas essa galera de Hollywood que vive em mansões, que tem muito dinheiro, elas parece que vivem em um mundo de conto de fadas. Elas não têm a noção do que a maioria passa, né? O que a maioria das pessoas passam. Muitos defendem coisas que ferram ainda mais com a vida dos mais humildes, pessoas que também não conseguem ter empatia, são de uma arrogância suprema, são pessoas que vivem pelo ego, né? Ficam ostentando, ficam causando nas pessoas, né, nas pessoas que veem a fama e a riqueza como o suprassumo da vida, os famosos acabam causando uma espécie de depressão nas pessoas. Porque o indivíduo entra lá numa rede social, principalmente no Instagram, e vê lá qualquer famoso aí que tem lá nos Estados Unidos, no mundo aí. E o cara vê lá o cara tirando foto na mansão, na piscina, com um monte de mulher, com carrão. E a pessoa normal que não tem isso acaba entrando numa tristeza. A pessoa que não tem, que não é uma pessoa, vamos dizer assim, como eu posso dizer, uma pessoa bem resolvida, um indivíduo que sabe que tudo isso não passa de ilusão, um indivíduo que tem a visão que aquilo é o que todo mundo deveria ter, ele acaba vendo aqueles famosos, aquela vida luxuosa, que é uma vida de aparências, uma vida de enganação, de mentirinha, uma vida falsa, vazia, acaba vendo como se fosse a melhor coisa do mundo, e por ele não ter aquilo, ele acaba se frustrando muito. É realmente algo bastante problemático, bastante complicado. Fico aqui pensando como ainda tem pessoas que não conseguem perceber que vivemos uma ilusão. Está tudo tão claro que só sendo muito tapado mesmo para não notar isso. A humanidade continua se destruindo por causa de coisas inúteis, como por exemplo em questões religiosas, raciais e de territórios. Desde os primórdios é assim, nação contra nação, grupos contra grupos, indivíduos contra indivíduos, um querendo passar por cima do outro para ver quem é mais rico e poderoso. Agora imagine o tanto de vidas que foram sacrificadas por pura vaidade e estupidez. Precisa ser muito otimista para acreditar que a humanidade tem salvação. Recentemente estava tendo, né, os confrontos entre Israel e Palestina, né, Israel e Hamas, e as motivações geralmente da maioria dos combates, da maioria das guerras, são coisas tão pequenas, né? O Hamas briga, o Hamas e Israel tem um confronto por questões religiosas, por questões de credo, que não deveriam ser coisas que criassem conflitos. Afinal, religiões não são coisas 100% certas. São esperanças, são pontos de vista. É claro que existem religiões horríveis e existem as religiões que defendem boas coisas, porém brigar por causa disso é um tanto quanto estúpido. E os países lá, principalmente no Oriente Médio, guerreando por bobagem, sacrificando a vida de inocentes, as questões também de território, brigando por coisas, por um pedaço de terra, por um chão de terra lá, os caras tudo se matando. Ah, porque aqui é meu, porque aqui é meu território. Olha como a humanidade é doente. É racismo. As pessoas brigando por causa de cor de pele. Né? O ser humano, ele é digno de uma estupidez sem tamanho. Eu começo a duvidar realmente se a gente é, como dizem, né, seres racionais. Porque você vê tanta babaquice, tanta vaidade, tanta coisa sem sentido, que não tem como duvidar da capacidade que o ser humano tem. Será que realmente nós somos inteligentes? Será que realmente nós somos merecedores deste mundo aqui? Né? Que a vida é boa. A vida tem os seus pontos maravilhosos, porém o ser humano estraga tudo. Destrói tudo. Cria um sistema opressor, desgraçado, que colocam as pessoas contra a parede, que nos esmagam. Chego à conclusão que para atingir uma vida plena e em paz, é obrigatório ter uma vida simples, ou seja, sem apegos e com poucas necessidades materiais, e também ficar bem longe das exigências e ofertas deste mundo demoníaco, que quer transformar todos nós em meros robôs subservientes a um sistema político e financeiro que só causa morte e destruição. Fuja das ilusões. Fuja antes que elas acabem com você. A única forma da gente sobreviver neste mundo e escapar de tudo isso, não escapar fisicamente, mas mentalmente, de toda a desgraça que existe nesse mundo, é recusar as ofertas que são oferecidas por ele. Essas ofertas que causam muita dor e sofrimento em todos nós. Esse sistema que quer, esse sistema demoníaco que quer matar a todos, que busca escravizar essas elites comandadas por Satanás, que quer dominar o mundo todo, que quer tudo para eles, que vem com leis injustas, com coisas diabólicas que nos envenenam alimentarmente, mentalmente e espiritualmente. Por isso eu acho crucial fugir desta modernidade. A tecnologia, quanto mais avança, mais perversa ela fica contra os seres humanos. A tecnologia hoje é muito perversa. Estão criando coisas para destruir o ser humano. Mísseis, bombas capazes de destruir cidades inteiras. Muito pior do que foi na Segunda Guerra. Muito pior. Não só isso. Um sistema financeiro cada vez mais selvagem, mais escravizador, fazendo com que as pessoas odeiem umas às outras e que crie conflitos políticos, roubando dinheiro público, deixando as pessoas cada vez mais pobres, cada vez mais na miséria, para que depois eles venham com uma migalha e ainda saiam como os bonzinhos, os que têm compaixão com o próximo. Tudo nesta vida é uma ilusão. Tudo. Por isso, como eu disse antes, fuja das ilusões. Fuja o mais rápido que você puder. Bom, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição aqui eu vou deixar o meu blog, lá onde eu posto a maioria dos meus textos, estão lá. né? Geralmente eu posto os textos e depois faço os vídeos. Entre lá, dê uma força no meu blog. Eu vou deixar também aqui um link para você baixar este áudio, caso você queira ouvir no celular, ouvir em qualquer lugar. Às vezes você quer baixar, postar em algum lugar, fica à vontade. Se inscreva no canal, também compartilhe para que o canal cresça e eu fique mais motivado a fazer novos conteúdos, trazer mais conteúdos. É isso aí, muito obrigado a todos e até mais.